rádio e não ouve nada igual. Tô falando de você, ligado na Nacional. Quem disse que liga o rádio e não ouve nada igual? Tô falando de você, ligado na Nacional.